Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita, que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com imensa alegria que iniciamos a nossa tarefa na noite de hoje, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Hoje é dia 31 de março do ano de 2017. Agora são 20 horas e 3 minutos desta noite linda de sexta-feira. Começa agora o programa Visão Espírita. Um programa que discute, que aborda temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem nos acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, o Cristo de Deus. Participam do programa desta noite Francisco Mourão e Sérgio Aguiar. O Espírito de Verdade, em resposta à questão número 87 em O Livro dos Espíritos, afirma: eles, os Espíritos, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas ou seus comentários através do telefone 2105-6611. Ou pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Deixe o seu recado, faça a sua pergunta, a sua participação é muito importante. Em todo o programa, nós selecionamos sempre algumas datas relevantes ao movimento espírita, à sociedade em geral. E no programa de hoje, então, nós temos o dia 30 de março. Então, num dia como ontem, é o dia em que se celebra o Dia Mundial da Juventude. Durante o programa, nós vamos falar um pouco sobre esse tema. Dia 31 de março do ano de 1848. Acontece lá em Hydesville, Estados Unidos, onde são registradas as primeiras comunicações espíritas com a família Fox. Ainda no ano de 1869, também no dia 31 de março, em Paris, França, desencarna o codificador Allan Kardec, nascido em Lyon em 3 de outubro de 1804. No dia 1 de abril de 1858, em Paris, Allan Kardec funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ainda no dia 1 de abril, só que do ano de 1918, nasce no sul de Sergipe, em Buquim, José Martins Peralva Sobrinho, mais conhecido como Martins Peralva, que desencarna em 3 de setembro de 2007 em Belo Horizonte. E, no dia 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, nascia o médium Francisco Cândido Xavier, cujo nome de nascimento é Francisco de Paula Cândido, e desencarnaria no dia 30 de junho do ano de 2002. Nós, então, como ontem foi o Dia Mundial da Juventude, selecionamos como texto de abertura do nosso programa, do Espírito Emmanuel, o texto denominado Mocidade, extraído da obra Escrínio de Luz, psicografada por Chico Xavier.

dessas diferentes gerações, né? É comum a gente até comparar as talvez quatro fases do desenvolvimento humano com as quatro estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno, né? E nesse caso, logicamente, a mocidade certamente é aquela fase da vida humana em que dispomos de maior energia, de maior capacidade de trabalho, maior capacidade de pensamento, intelectualização, força, força física, força intelectual, para que possamos realizar nossos planos, nossos projetos, superar nossas dificuldades. E é claro, como em todas as fases da nossa vida, é fundamental nós estarmos amparados, né, nos conceitos que realmente nos levarão a um estado melhor, não é? Acho que é isso que interessa, né? Então, desde que a gente esteja apoiado em princípios que norteiam o bem, que de alguma forma se baseiem no bem comum, nós estaremos sempre semeando as melhores ações para colhermos os melhores resultados sempre. Eu costumo sempre me basear, né, no Poder do Agora, né, que é um livro do Eckhart Tolle, que não interessa o que você fez, nem o que você irá fazer, o que interessa é o momento presente. E no caso hoje, se o momento presente é a mocidade, é a juventude, é fundamental que toda essa energia que indiscutivelmente a mocidade carrega seja bem direcionada, né? A energia pode ser bem carregada para um lado bom, para uma boa causa, ou para uma causa não boa, desvirtuada, né? Que de alguma maneira também leva a não colhermos resultados agradáveis. E Emmanuel chama atenção para isso, né? Mocidade é poder, né? Então esse poder pode ser levado tanto para o bem como para o mal. Mocidade é liberdade, que é uma coisa tão importante, né? Tão suadamente conquistada em termos de possibilidade de pensarmos livremente, de agirmos livremente, né? Que de alguma maneira ainda temos arrastamentos no mundo, mas se compararmos com a evolução da história, certamente já evoluímos nisso, né? Mas se essa liberdade não é usada com responsabilidade, claro, de nada disso adianta, né? Vamos também colher resultados desagradáveis. E por aí vai, né? Então eu acho que na noite de hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto, falar um pouco mais sobre a importância desse convívio de gerações, sobre o que cada uma dessas gerações pode contribuir com a outra. Certamente todos nós amparados no amor, na responsabilidade, para que possamos cada um usufruir, logicamente, do que cada um tem a dar de si o melhor. Boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite. Wilson, Francisco, Rodrigo e todo mundo que está nos ouvindo. Ainda bem que eu estou na infância, Wilson, porque você está falando de mocidade, eu vou chegar lá já já. Na infância espiritual. Porque quando nós falamos a mocidade, as pessoas que são mais experientes, de repente pode estar pensando na idade cronológica. E o que nós, o Francisco falou muito bem, todo esse aspecto, aliás, o tema é a juventude, é a mocidade e tudo aquilo que ela pode propiciar para a gente. Mas eu queria chamar um pouquinho a atenção, eu não vou lembrar agora, Wilson, talvez você ou o Francisco consigam lembrar, pelo livro Paulo Estevão, eu não lembro quando que aconteceu a conversão de Paulo às portas de Damasco. Mas eu acredito que era em torno de 45, uns 45 anos mais ou menos. Acima de 30, 35. Era acima de 35. Com certeza eu acho que era entre 35 a 45, para a gente chutar meio certo aqui. Um jovem. Era jovem. Nos tempos, né, de hoje, um jovem. Era um, né, jovem. E o que aconteceu com o Paulo a partir da conversão? Ele renasceu. Ele pegou toda aquela energia que ele tinha e modificou as próprias convicções. Aliás, deixa eu só corrigir o meu comentário. para os padrões da nossa sociedade da hoje, nossa, né? Da época já era. Da época ele era quase um idoso, já era 35. Quase idoso. A idade média não passava muito disso. Exatamente, lá em média. Lá, né? Então, lá para aquela época ela já era. Essa renovação dele realmente foi. Teve ainda mais valor por conta disso. E assim, quanta energia esse homem despendeu a partir da sua própria conversão por acreditar que dava tempo ainda. O que eu acho mais maravilhoso na conversão de Paulo, ele gastou um tempinho, um pequeno tempo, se lamentando pelas decisões e pela travessia que ele tinha feito até aquele momento. Mas ele se jogou para o novo. Quando ele descobriu a nova mensagem, ou a mensagem da Boa Nova, ele se atirou com tudo isso que eu vi aqui. Né? Quando o Emmanuel lembra do poder, da liberdade, a chama acesa que esse homem tinha, a fraternidade que ele tinha, a questão de como ele abraçou com uma certa humildade, que ele quis conhecer a Boa Nova, ele perguntava para um, Ananias deu muitos conselhos. E até pegando um gancho nisso, Sérgio, muito interessante, o texto também fala sobre a disciplina. Então, depois da conversão, ele ainda se submeteu a uma disciplina severa. Por quanto tempo? 3 anos? Que ele se afastou para o deserto a fim de poder realmente estudar, refletir, compreender, antes de iniciar o trabalho de fato. Então, também a disciplina aí, aparente. Ele pegou uma energia que já existia, e ao invés de ele entrar num processo de apatia, ele redirecionou. E eu quis chamar a atenção para isso, assim, e o Francisco colocou isso na fala dele. Não é tarde, não é tarde para uma conversão como essa. Talvez nós não tenhamos toda essa energia que o Paulo demonstrava, às vezes a gente não é tão apaixonado pelas nossas próprias convicções, mas, no mínimo, é um momento da gente refletir e buscar essa trajetória que o texto tanto coloca, dessa conversão, de confiar o coração nessa renovação com Cristo, de começar agora e fazer uma nova história e pegar uma nova trajetória. Então eu queria que cada um dos nossos ouvintes essa noite, não desliga o rádio e fala, não, eu não sou moço, né? Não sou da mocidade, você é sim. Você está incluído nessa nossa conversa para que você também possa fazer essa reflexão e redirecionar. Quem sabe é hoje, à noite, que você vai botar mais lenha nessa fogueira, que você vai colocar mais combustível para que você faça uma viagem em direção ao Cristo Consolador, em direção ao Cristo que transforma, e vai fazer uma viagem energizada com essa conversão que vai acontecer com você. Olha, falando nesse processo de mudança, é claro que a gente olha para a gente mesmo. Quantas vezes, olha, eu não poderia enumerar aqui para vocês, quantas vezes a gente se vê fazendo o que não queria fazer, falando o que não desejava ter falado, né, se conduzindo equivocadamente. Por mais que nós estudemos, né, que conheçamos o Evangelho, e a gente conhece um pouco, pelo menos, porque a gente, né, vive lendo, vive estudando, mas a gente diariamente vive se equivocando. E o Sérgio sempre fala muito isso, a gente não pode se fixar no passado, em cima dos nossos erros. Veja aqui o exemplo de Paulo. Né? Como Paulo já tinha sido um cruel perseguidor ao Cristo, justamente ele recebe o chamado de Jesus. Isso também mostra para a gente como Jesus se portava diante do nosso erro. Não espera nada de diferente de nós. Essa, a expectativa que nós temos de andar na perfeição é que é surreal. E o acerto da escolha. Quem foi Paulo a partir dessa conversão? Exatamente. Nós, o que se espera de nós é que nós erremos todos os dias mesmo, não é nada de diferente. Então, nós não olhemos para a nossa conduta com uma crítica exagerada, dessa crítica que não constrói, que faz com que nós nos sintamos incapazes. Nós temos muito a oferecer. Nós podemos oferecer muito às outras pessoas, cada um de nós, mesmo errando todos os dias, como eu já disse, várias vezes por minuto em pensamento. Quantos pensamentos a gente tem que não queria ter pensado, né, em desacordo com o ensinamento cristão? Não tem problema, né? A gente pode se realinhar a cada instante. O passado, do que a gente já fez, do que a gente já errou, serve somente para a gente olhar, aprender e, com isso, planejar o futuro. Porque quando a gente olha para a nossa vida hoje, né, o que nós estamos experimentando hoje, a nossa felicidade ou infelicidade, tem a ver com o que nós fizemos no passado, é natural. Então, se eu quero um caminho melhor no futuro, hoje eu posso, é o que o Sérgio falou, hoje eu posso. O Francisco também falou, né, o poder do agora, inclusive. E fica também a mensagem de que qualquer fixação para a gente é prejudicial. Se fixar a qualquer momento da vida é prejudicial. A mocidade é linda, é a primavera. Mas ninguém vai negar as belezas do inverno, do conforto, né, ou das paisagens outonais, né? São maravilhosas. Cada época da vida tem a sua beleza, tem o seu valor. Nós vemos hoje na sociedade um culto tamanho à beleza física, à forma física e à juventude. Pessoas, muitas vezes, dispondo de recursos que não têm, né, para fazer cirurgias, para mudar a aparência física, a fim de que possam manter aquela juventude estética somente. Quando, na verdade, o processo de envelhecimento é um processo alegre. A gente precisa envelhecer com alegria e com leveza, porque é o envelhecimento da tarefa cumprida. Com certeza. Né? Do aprendizado feito, da lição ultrapassada, aprendida. A gente vê isso com tanta força em figuras como, por exemplo, Chico Xavier. Nós temos o relato do desencarne dele, né? Muito tranquilo. É claro, vai falar, Wilson, mas aí você está sendo injusto, vai comparar com o Chico. Né? Mas o Chico é aqui uma comparação muito próxima da gente, né? Contemporânea aqui. Factível. Né? Factível da gente poder, né, comparar com a gente mesmo. E cuja capacidade de realização de tarefa é absolutamente proporcional. Né? Sim, eu acho que cada um carregando as suas capacidades de realizar tarefas, e desde que essas tarefas sejam bem cumpridas, elas são absolutamente imprescindíveis para o equilíbrio da comunidade, para o equilíbrio universal, para o equilíbrio do planejamento divino. Cada um de nós tem uma função importantíssima. Aí, Francisco, você falou uma coisa muito interessante, porque, olha, vamos dizer assim, proporcionalmente, o Chico atendia quantas pessoas? Um contato direto, 10 mil por mês? 20 mil? Faço ideia, mas nós atendemos quantas? 30, 40, 100? Meu círculo familiar somente? Os meus familiares? 10, uma dúzia. A pergunta é, atendemos bem? Atendemos satisfatoriamente? Agora, bem? Será que essa dúzia de pessoas do nosso convívio, que compartilham com a gente, será que eles se tornam melhores por estarem em nossa presença? Exato. Será que nós oferecemos essa oportunidade a eles, a palavra de consolo, o ânimo, a alegria? Porque quando nós estamos alegres, estamos felizes, com um sorriso no rosto, eles também se alegram. Então, o nosso bem-estar, a nossa felicidade reflete nos outros. Assim como também o mal que nós produzimos reflete nos outros. Nós, o tempo todo, somos referência. Então, se eu estou frequentemente de mau humor, né, insatisfeito, carrancudo, as pessoas que estão ao meu redor também, né, vão se tornar carrancudas ou vão criar alguma antipatia por mim. Então, veja bem, se eu sou mal-humorado, as pessoas não gostam de mim. Se não gostam de mim, eu estou prejudicando elas, porque eu estou incentivando nelas um sentimento ruim contra mim, contra eu mesmo. Então, da mesma forma que eu posso ser um incentivador do bem, eu posso ser do mal, baseado na minha conduta. Quer seja para 20 mil pessoas, para 100 mil pessoas ou para uma dúzia de pessoas. Não, é isso aí. Na sua própria tradução, acho que não limitar, porque eu até coloquei duas frases aqui, velho é aquele que limita o próprio potencial E velho é aquele que duvida da sua própria capacidade, porque a gente sabe que o espírito, ele não envelhece. O que o corpo físico, sim, é que acaba passando por esse processo. E é fundamental que a gente consiga colocar essa energia direcionada. Você falou uma coisa interessante, Sérgio. Eu me lembro de uma palestra que eu ouvi do Mário Sérgio Cortella, professor de filosofia, e ele faz uma comparação interessante entre o homem e as coisas. Ele diz que nós somos diferentes das coisas, dos objetos, do que é produzido pela indústria. O que é produzido pela indústria, as coisas nascem prontas, no ápice, nascem na melhor forma possível. Quando você pega um telefone celular, vamos pegar como exemplo, ele sai da linha de produção, ele está na melhor fase possível dele. A bateria é nova, ainda nem recebeu carga, né? O processador ele está perfeito ali. A partir do momento que você começa a utilizar aquele aparelho, ele vai aos poucos se deteriorando. Pelo uso, pela ação do tempo, né? Ele vai se deteriorando aos poucos. Então, depois que ele sai do auge dele, ele vai, a cada dia, ele vai se tornando pior. No caso de aparelho celular, nem se fala, né? Porque hoje em dia, passou de um ano, ele já tá aposentando. Exato. Começa pela bateria, né? Começa a ficar lento e tudo mais. Já o Cortella, nessa analogia, com o homem é diferente. Nós nascemos totalmente incapazes, né? Nascemos banguelos, né? Carecas, não conseguimos dar um passo quando nascemos. Aliás, dos mamíferos, nós somos aquele que mais demora para se tornar autossuficiente, para dar os primeiros passos, né? Tem bicho que já nasce e sai andando, né? A gente dá um trabalho danado para a mãe da gente. Se, né? Se não pega, não cuida, não alimenta, a gente morre em poucas horas. Então, na medida que a gente vai vivendo, a gente vai... né, vai se preparando, vai se melhorando, né, e temos a impressão de que a juventude é a fase, é o ápice. Não é. Se a gente considerar o nosso espírito imortal, não é, né? Nós a cada dia somos melhores. Então a velhice é uma dádiva, uma bênção, porque a cada dia novo que eu vivo é um dia novo de experiências. Se eu viver 90 anos, o último dia da minha vida é o melhor dia da minha vida. Com 95 anos, o último dia é o melhor, né? É o dia em que eu tenho a somatória de todos os 95 anos que eu vivi anteriormente àquele dia. Então, se a gente faz isso de coração aberto, só tem que se regozijar. Né? E envelhecer é uma alegria. É, o Sérgio falou uma coisa muito interessante, né? Que o espírito não envelhece. E é correto isso, quer dizer, o espírito ganha experiência, né? Ele se aperfeiçoa. Ganhando sabedoria, vai se aperfeiçoando. E talvez uma das características interessantes da mocidade, ou até um pouco antes disso, da mocidade, é essa característica que o ser humano carrega de desejo de aprender coisas novas, né? Talvez se a gente dessa lição pudesse refletir que todas as fases são importantes, mas talvez a melhor sabedoria seria encontrar o que é melhor em cada fase e reunir tudo isso, eu acho que seria talvez a melhor mensagem que nós temos. Principalmente em função de que as crianças são curiosas, querem sempre aprender, esse desejo de aprender sempre coisas diferentes, de perguntar, que naturalmente a gente pode eventualmente perder com o tempo, é algo que a gente tem que procurar preservar, né? Sempre. Porque, como o Sérgio falou, o espírito vai estar sempre aprendendo, sempre evoluindo. Deixar vir a mim as criancinhas. Sem, né, dúvida. Esse comportamento de criança. Ou entrar no reino, né, como uma criança. Exato. Né? Curioso, cheio de expectativa. Isso já falava de... isso aí. É uma... Talvez a gente possa resumir assim, a mocidade não é um momento cronológico da nossa vida. Sim, sim. Ele é um momento que pode acontecer a qualquer momento cronologicamente, desde que a gente consiga despertar todo o poder dentro da gente, desde que a gente consiga ter esse senso de liberdade com responsabilidade, desde que a gente consiga despertar a chama do amor dentro de cada um de nós e se propuser a renovação. A mocidade... quando a gente olha para o conceito espiritual, é quando o espírito está definitivamente retornando para a Terra. Né? Ele saiu da fase da infância, da pré-adolescência, e está ali despertando de um sono profundo, de um processo de hipnose, como Emmanuel descreveu no livro Religião dos Espíritos, para que ele acorde para a vida definitivamente e comece a interagir com o mundo

abre aspas, ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, não tinha teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e fostes me ver. Então, os justos lhe responderão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isto, a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Eles também replicarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, sem teto ou sem roupa, doente ou na prisão, e não te assistimos? Ele então lhes responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Fecha aspas. É sempre muito bom a gente reler esse trecho. E é até interessante essa reflexão, porque algumas religiões falam nessa questão da salvação como sendo um caso de vida ou morte. E o Espiritismo coloca de maneira muito clara a questão da continuidade da vida, mesmo após o desfazimento, né, das vestes físicas. Então é fundamental que a gente compreenda a linguagem aqui estruturada e compreenda também o que nós estamos dizendo quando nós estamos falando fora da caridade não há salvação. Estamos falando aqui da retomada que a gente falou tanto no início. Estamos falando aqui da gente poder refazer. Aliás, Wilson, estava lendo, ouvindo, na verdade, eu comprei um audiolivro na nossa viagem a Uberaba, o livro Maria. Eu ouvi alguns trechos muito interessantes e essa questão do corpo físico, como ele é. Ele usou uma palavra, não vou lembrar dessa palavra agora, uma frase muito bonita, rebuscada, a frase de Emmanuel, mas ele queria dizer exatamente isso, que o corpo físico é uma ferramenta para que nós possamos fazer a reparação dos nossos males do passado. E quando se coloca a questão de fora da caridade não salvação, é esse propósito do amor pela criatura, do amor pela criação e do amor pelo Criador. Quando Emmanuel colocou essa frase, né, que eu achei muito, muito propícia, é para a gente se alertar de que a oportunidade de estar na Terra, primeiro a gente não está de férias aqui, né? Não está numa colônia de férias, é mais para uma colônia penitenciária do que uma colônia de férias. Mas é a possibilidade fantástica que a gente tem de pagar o mal com o bem, de restabelecer vínculos que antes eram antipáticos e transformá-los em vínculos simpáticos, de resgatar possíveis pendências que nós deixamos para trás e de restabelecer com a proposta de renovação que nós mencionamos agora há pouco. Eu só vou fazer um link no que você falou agora, para você mesmo lembrar, Sérgio, no sábado passado, como isso. Você disse, nós estivemos, o ouvinte que não sabe, nós estivemos em Uberaba conhecendo a casa onde viveu Chico Xavier, o grupo que ele frequentou e que trabalhava, o grupo da prece. E tivemos ali a oportunidade de participar de um estudo de um evangelho no lar. E um dos comentários do filho do Chico, do Eurípides Higino, foi justamente sobre isso, um tema que nós já encontramos no evangelho e discutimos outros momentos, mas ele cabe muito bem aqui. Você se lembra quando ele disse, Sérgio, que o inimigo de hoje é nada mais do que o amigo do passado que nós não soubemos manter. Foi muito bonita essa frase. A amizade do passado que não soubemos manter se torna no inimigo de hoje. Quer dizer, a responsabilidade é nossa mesmo. Em algum momento a gente não conseguiu manter uma amizade. Então o que era amor se desvirtuou para o ódio, para o desejo de vingança. Então, é isso que você falou, me lembrou muito bem. Então, quando a gente retorna para cá, é uma oportunidade de resgatar os laços de amor que estão naquela relação. Porque não existe ódio se não existiu amor um dia. Né? Esses espíritos que, por exemplo, se manifestam nos trabalhos mediúnicos, procurando a vingança de outra pessoa, é porque amava aquela pessoa em algum momento, ou foi traída por aquela pessoa, ou esperava uma resposta diferente sobre os sentimentos dela, da outra pessoa, como não houve, ela passa a odiar. Né? Então, é muito bem colocado, viu, Sérgio? E a sua lembrança fantástica, Wilson, porque eu falei agora há pouco de laços antipáticos. Nós estamos falando de renovação, nós estamos falando de infância espiritual e mocidade. E se a gente pensar bem, quando você estava falando, me ocorreu exatamente isso. A gente começa zerado. O que nós temos é um padrão vibracional antipático em relação a algumas pessoas. Como nós começamos zerados, o meu inimigo ainda não me conhece nesta existência, eu comecei zerado. Eu comecei zerado, eu posso renovar laços como se eu estivesse criando os laços a partir do zero. E eu acho que o zero aí nesse ponto também é positivo. Positivo, exato. O zero é amor. Se não existe nada, existe amor. Né? Porque o amor é tudo, é o todo. Né? Deus é o amor. Então, se não tem nada, tem amor. E exatamente na frase do Eurípides Higino, que o amor adoeceu. Exato. Né? Exato. Você tem amor. Você começou agora, você está zerado. O que tem dentro de você... É amor. É amor. Só amor. É só não deixar ele deteriorar. É só a gente estender a possibilidade desse amor, criar vínculos. E quando a gente fala de religião universal, nós estamos falando disso. Nós estamos falando do amor que liberta e que elimina a imensidão dos nossos pecados. Nós estamos falando do amor que preserva e fortalece os vínculos. Estamos falando do amor que renova e repara aquilo que foi quebrado. Do amor que liberta. Enquanto você falava, eu me lembrei de um entendimento que eu tive há algum tempo sobre o amor e sobre Deus. Deus está no centro, sempre. Né? Deus não está em algum lugar. Então nós sempre, às vezes, nos referimos a Deus como se nós buscássemos Deus. A gente vai buscar a Deus. Eu vou me abrir para receber Deus. Como se Deus estivesse fora e eu dentro. Né? Eu dentro de algum lugar, Deus fora, então eu peço para que Deus venha até mim. Eu quero abrir os canais da sensibilidade para que Deus me alcance, me envolva com sua luz. É de fora para dentro. Mas, na verdade, o entendimento é o oposto. Deus é dentro, está dentro, está no centro da criatura. Né? Como se fosse uma chama, uma luz. Só que estes desvirtuamentos que você falou no começo, quando a gente começa zerado com Deus lá dentro, simples, ignorantes, mas com Deus lá dentro. Né? Quando a gente vai se equivocando, a gente vai desrespeitando as leis deste Pai amoroso, a gente vai criando camadas de sombra sobre esta luz. Né? Nós impedimos essa luz de se manifestar em nós. Então, na verdade, quando a gente vai encontrando Deus, vai resgatando, vai tendo essa oportunidade de resgatar esses laços, a gente vai dissolvendo essas sombras e vai permitindo que esse Deus que há em nós, que essa luz que está dentro de nós, né, possa brilhar. E aí essa luz brilha de dentro para fora, alcançando também as outras pessoas que se beneficiam dessa luz. E esse entendimento, né, de Deus é assim, nós alcançamos Deus através de Jesus. É o que ele coloca aqui, né? E nós alcançamos Jesus através das outras pessoas. Que é isso, quando eu faço brilhar a minha luz sobre os outros, né, eu estou atendendo o outro, que é o que ele coloca no versículo. Né? Eu estou atendendo aquele que tem fome, eu estou visitando o doente, é a minha luz que chega até ele, a luz que brilhou em mim, que eu fiz brilhar em mim primeiro. Né? Então, essa é uma preocupação interessante, não é egoísta, mas a luz tem que brilhar em mim primeiro. Que é um mandamento que faz parte do mandamento maior, que é amar o próximo na medida que você consegue compreender o amor e consegue colocar para si mesmo. A si mesmo. Aí você acende a tua luz, e acendendo a tua luz, você ilumina o teu próprio caminho e o caminho das pessoas que estão à tua volta. É, então não tem nada de egoísmo, parece paradoxal. Parece paradoxal, porque eu tenho que pensar em mim primeiro, para depois pensar nos outros. E a proposta de renovação tem tudo a ver com isso, porque eu venho para a Terra para o meu próprio aprimoramento. E quanto mais aprimorado eu estou, mais eu penso no resto da criação. Eu fico menos melhor, você pensa em você, né? Eu fico quanto melhor mais a mim, gente melhor está, mais interessa os outros e menos a gente. Exato. Ao ponto do Chico, aqui eu não vou me lembrar, o Alan sempre comenta aqui, o Alan quando está conosco, ele comenta aí a pressão arterial do Chico, ele tinha um problema de hipotensão. Então, ele é uma pressão absurda, uma pressão que qualquer um de nós estava de cama e ele estava trabalhando. Quer dizer, ele não, você vai dizer que ele não se sentia mal? Eu acredito que sim, eu acredito que tinha, né? Fisicamente, ele tinha um corpo como o nosso, então ele sofria, ele tinha dores, ele tinha fraqueza. Só que a preocupação com o outro e com a dor do outro é tão grande que a sua dor desaparece. Você não foca, não olha para a sua dor. Isso. Exatamente, esse é o aspecto, é aonde você direciona a sua atenção. Você não olha, né, para a sua dor, você olha para a dor do outro. E isso, veja bem, não com o objetivo de se sentir melhor, porque também tem um outro aspecto equivocado da caridade, que é, vou partilhar da dor do outro para ver o quanto eu sou abençoado. Isso é uma maneira de usar o outro como meio para se sentir melhor. Tem uma pitada de orgulho aí. Tem uma pitada de orgulho aí. Esse trecho do Evangelho é muito bonito, né? E fala, me permita dizer, até numa linguagem bastante figurada, né? De alguma maneira comparando, né, o reino de Deus a dois tipos de rebanho e tudo mais. E Jesus, muito sábio, né, trazia nessa linguagem mais simples para de alguma maneira explicar coisas bastante complexas para o povo daquela época, né? Uma das coisas que me chama a atenção nessa passagem de Mateus é a importância que Jesus dá a nós infinitamente amarmos não apenas a Deus, mas a sua criação, como o Sérgio falou. Toda manifestação inteligente nada mais é do que uma consequência do amor de Deus. Desde as ondas do oceano, a organização das rochas, as formas mais, entre aspas, rudimentares de vida, não é? A relação dos organismos, dos sistemas biológicos, até chegar, logicamente, na espécie humana. Tudo isso é criação divina. Então, Jesus deixa muito claro para nós não entrarmos nessa hipocrisia ou nessa contradição de nos sentirmos, entre aspas, ligados a Deus sem amar a sua própria criação. Isso não é possível. Em outros trechos do Evangelho, Jesus também chama a atenção na relação a essas questões de uma maneira até mais incisiva em relação aos costumes da época e tudo mais. Mas essa passagem me chama muita atenção isso. Quer dizer, eu consigo imaginar, né, quando Jesus fala, né, um pequenino, um que não tinha roupa, um que não tinha teto, nada mais é do que a manifestação divina em ação, que corresponde justamente à representação do amor de Deus, como disse agora Wilson, o próprio Deus. Então, é muito interessante isso, né, nesse primeiro aspecto, de respeitar, amar a Deus, sem amar a sua criação, não faz sentido. Um outro detalhe importantíssimo aqui, que é um pilar da doutrina espírita, é a lei de ação e reação, que está implícita nisso. Muito implícita nisso. E todos nós, principalmente o Wilson e o Sérgio, falaram agora de que, obviamente, vamos colher aquilo que a gente planta. Se estamos em sintonia com uma lei, estamos respeitando a lei e agindo de acordo com a lei, receberemos proporcionalmente a isso. O caminho é tranquilo. Se estamos em desacordo com uma lei na qual a gente não pode ir contra, porque simplesmente é uma lei permanente, é uma lei imutável. E aí, Francisco, só uma lembrança. Vamos lá. Né? Quando a gente está em desacordo com uma lei, alguém já percebeu aí, é claro, tem muitos motoristas ouvindo a gente, parece que quando a pessoa está com a carteira vencida, né, a hora que ele vai passar na blitz, para justamente ele fala, mas parece que adivinhou, como que pegou eu, passou tantos aí, porque é justo eu? Porque a pessoa projeta aquilo no olhar, na física, o ombrinho já fica assim, né? Vai, porque ele se entrega, na verdade. Então, quando nós caminhamos fora da lei de Deus, é nossa consciência também. Escolhemos o resultado também. Então, nesse sentido, eu acho que Kardec, inclusive, por organizar um capítulo específico, né, com o título Fora da Caridade Não Há Salvação, está implícito que fora da ação no bem, não há como nós prosseguirmos com felicidade. Podemos traduzir da mesma maneira. Nós precisamos não apenas não fazer o mal, né? Nós temos que trabalhar em direção ao bem, construindo como sendo coautores de um plano divino, respeitando essa criação, amando essa criação. E eu diria ainda que como é que podemos amar realmente Deus ou dizer que amamos se não conseguimos ainda entender a sua própria organização e amar de acordo com o nível de entendimento que nós temos ainda as suas próprias obras, que são, logicamente, aparentemente imperfeitas, mas que foram criadas dentro de um regime de amor, dentro de um regime de harmonia que é como é porque evolui, é como é porque continua crescendo, continua desenvolvendo. Na medida em que a gente entende isso, né, e a gente, de alguma maneira, compreende melhor os fundamentos da doutrina espírita, fica muito mais fácil para a gente levar o dia a dia da gente simplesmente aceitando certas situações que vão além da nossa capacidade de resolver, muito além, que simplesmente fazem parte da criação divina, que estão lá não é por acaso, e que de fato, se estão lá e nós, de alguma maneira, já identificamos como uma situação que precisa de auxílio, o que cabe a nós fazer? O que resta a nós fazer, Wilson? Simplesmente fazer a nossa parte dentro desse nosso nível de entendimento. Auxiliar, já se já nos intitulamos possuidores de mais equilíbrio que o outro, qual é o nosso dever? É trazer esse equilíbrio para o outro. Agora, ainda mais, depois do comentário do Sérgio, se a gente for escarafunchar e acabar descobrindo que esse desequilíbrio ainda for causado pela gente, pô, aí não tem saída. Aí é pior ainda, né? Então não tem saída. É caridade mesmo. Sérgio, baseado aqui no que o Francisco falou, então nós sabemos que tudo no universo, na criação, se encadeia. Desde o átomo até o arcanjo, Então o átomo hoje, um dia será o arcanjo. Difícil pensar assim, mas entendamos dessa maneira. Então fica uma pergunta, Deus ama mais o homem do que um verme? Não, é uma dúvida. Vocês estão falando aqui e me ocorreu uma coisa até para incluir nessa resposta que você da pergunta que o Wilson fez. É extremamente interessante como Jesus veio e definiu Deus para a gente. Ao invés de a gente acreditar na definição que ele deu, historicamente o que é que nós fazemos? Nós criamos a nossa própria definição. Como somos imperfeitos, o que acontece com a definição que nós criamos? Imperfeito. Ela é imperfeita. Em algum momento da nossa trajetória, ela vai se mostrar falha. O que acontece com a gente? A gente duvida da existência de Deus. E aí a gente entra num processo de dor. Primeiro a gente desgarra. Aí a gente entra num processo de dor que traz a gente de volta. E o que a gente faz de novo? A gente cria uma nova definição para Deus. E o que acontece com essa nova definição? Como a primeira, porque eu só posso definir alguma coisa que eu possa conceber. Então qualquer definição de Deus vai estar limitada à minha própria capacidade de poder conceber. E o que acontece é que eu fico nesse jogo. Seria muito mais simples se a gente conseguisse compreender a definição que Jesus deu. E o Chico colocou essa questão, o Francisco nosso aqui, não o outro Francisco. Nessa questão assim, voltar o nosso entendimento para o mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso amor, com toda a nossa dedicação e ao próximo, como a gente consegue amar a nós mesmos. A definição está ali. E se a gente, pela teoria espírita, Wilson, se a gente vê que a criatura ela vai estagiar em diversos momentos da trajetória dela nos diferentes reinos, nas diferentes criaturas. Nós ainda temos responsabilidade com as criaturas inferiores. É um pouco megalomaníaco para o ser humano achar que Deus ama ele mais do que as outras pessoas. Na verdade, Deus nos dá um pouquinho mais, porque ele nos deu o raciocínio. E por nos dar o raciocínio... É que a gente está com esse problemão danado. Ele espera um pouco mais de nós. Não sei se eu posso dizer isso, exatamente. Mas acho que eu desconfio que ele espera mais de nós. Eu te dei um pouquinho mais. Então, o que eu quero de você é que você use isso para contribuir. Mas você sabe que nem o quero, eu acho que eu não... Ainda é demais. Porque assim, o querer... Querer significa não ter alguma coisa. E como Deus pode querer... Já é uma premissa básica da criação. Se eu quero alguma coisa, porque eu não tenho aquela coisa. Como Deus pode não ter algo? Exatamente, tá certo. É difícil definir. Eu fico aqui lá com o Livro dos Espíritos, eu não me lembro a questão, mas Kardec pergunta se é possível ao homem conhecer a natureza íntima de Deus. O Espírito de Verdade responde simplesmente não. Falta-lhe para tanto um sentido. Ponto final. Acabou. Claro. Pra gente não dá, tem que entender por aí mesmo. Tenha essa definição. Tem a consciência da própria ignorância. Exatamente. E o que o Sérgio falou aqui, né? Amar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa dedicação. E amar o próximo como amamos a gente mesmo, né? Perdoando a todos. Esse é o caminho da felicidade e da estabilidade. E Wilson, nós falamos de caridade. E a caridade é o contraponto para o egoísmo e para o orgulho, são as duas chagas morais. Mães, né, ou mãe e filha, porque uma advém da outra, de todos os problemas que a gente encontra na Terra. Bem, meus amigos, nós seguimos. Na semana que vem continuamos a tratar do mesmo assunto, Fora da Caridade Não Há Salvação, dessa vez na passagem de Lucas, capítulo 10. E depois a gente vai para os comentários de Allan Kardec. Então quem está nos acompanhando, não percam o programa da próxima semana. O programa Visão Espírita é patrocinado por um grupo de amigos que se reúnem, né, que reuniram esforços, né, que cada um colabora com um pouquinho e a gente mantém aqui os custos do programa Visão Espírita. Nós agradecemos também ao Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, agradecemos à USE, a União das Sociedades Espíritas aqui de Piracicaba, também pelo apoio que dá a este programa. E lembrando sempre que o programa Visão Espírita, ele é transmitido às sextas-feiras aqui, às 20 horas, pela Rádio Difusora, e todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Mas você também pode ouvir o programa Visão Espírita pela União Rádio Web, que é uma rádio com 24 horas de programação espírita transmitida pela internet. Existem várias formas de você ouvir o programa Visão Espírita e a União Rádio Web. Por exemplo, pelo celular, baixando o aplicativo, entre lá na loja de aplicativos do seu celular, seja ele Android ou Apple, pesquise por União Rádio Web, clique em instalar, é gratuito, e você pode ouvir a programação e este programa aqui. Diretamente pelo site também, acessando www.uniãoradioweb.com.br, e também pelo Facebook, acessando a nossa página no facebook.com/uniãoradioweb. Você, assim como esse grupo de amigos, colaboram, você também pode colaborar com a gente. Ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Você pode anunciar o seu negócio no nosso aplicativo, lá no nosso site, ou mesmo depositar qualquer valor. Anote aí agora que eu vou passar o número da conta. Na conta poupança número 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir. Conta poupança número 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. Não se esqueça de identificar o seu depósito como União Rádio Web. Pode ser qualquer valor, 10, 20, 50, 100, 1000 reais, aquilo que você puder, né, será recebido com grande alegria e será muito bem aplicado, com certeza. Nós vamos agora para um pequeno intervalinho comercial. Rodrigo vai colocar aqui para a gente volta com uma música, com a música Nunca Pare de Sonhar, de Gonzaguinha. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do grupo Multimídia Espírita. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita. Você ouve Momento Musical. Para não ter medo. Bem, amigos ouvintes, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita desta noite. Como nós estamos falando hoje sobre o tema juventude, no segundo bloco, que é o bloco das perguntas e respostas, a gente vai continuar falando sobre a juventude. E para abrir, então, a nossa entrevista aqui, né, nosso bate-papo, a gente traz o seguinte questionamento. O jovem que se interesse pela doutrina espírita, mas cuja família não aceita sua convicção. Este deverá frequentar as reuniões, mesmo sem o consentimento da família? Como ele deve proceder? O que é mais importante, as suas convicções ou a preservação do bom relacionamento familiar? A primeira pergunta que eu faria para responder essa pergunta, dá para conciliar as duas coisas? Não? Porque, na verdade, assim, nós, pais, deveríamos ter essa capacidade de respeitar a escolha do outro. Às vezes os pais são evangélicos, né? Ou são católicos, ou enfim. E tem grande dificuldade, até por desconhecimento mesmo dos princípios da doutrina espírita. Exatamente. E a gente nunca pode esquecer que o processo de evolução é uma tarefa individual. É uma tarefa que a gente tem que conduzir para nós mesmos. Então, obviamente, a primeira pergunta foi por conta disso. Ninguém quer que haja uma briga com a família e tudo mais. E a gente sabe que muitos pais são muito severos e às vezes fazem com... Eu tive um caso desse, tem um menino que eu atendi que ele teve um envolvimento um pouco mais complicado com coisas da vida aí. E o pai, um pastor evangélico, ele não deixou o menino ser cuidado pela gente na casa espírita. Eu senti muito, porque a minha proposta não era de conversão ao menino. O menino tem 19 anos, tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. A minha proposta era de amor. Eu pedi que o menino tivesse qualquer convicção, que continuasse com as próprias convicções. Ele estava sem nenhuma. Ele se perdeu no vício em função disso. E eu pedi encarecidamente, eu conversei com a mãe do menino, eu pedi encarecidamente que ela deixasse o menino não frequentar a casa espírita, mas que fosse ir na casa espírita para poder receber o auxílio que a casa espírita pudesse oferecer nesses aspectos. E não foi possível, não foi possível. Meu coração partiu literalmente. Mas até para responder, assim, está clara a minha resposta. Eu acho que... É o caminho do meio. É o caminho do meio, de tentar conciliar. O jovem tem que usar a sua rebeldia. Nós falávamos isso antes do programa começar. Nós precisamos da rebeldia do jovem, mas a gente precisa de rebeldia com causa. A gente precisa de conversa. A gente precisa de articulação. Não dá para fazer as duas coisas. Tá bom, você não quer que eu leia livro espírita, mas eu estou precisando tanto. Não dá para a gente ler o Evangelho. Não dá para a gente ficar no Novo Testamento. Não dá para a gente falar de Jesus dentro do lar para que eu possa participar e isso não, eu não afronte as convicções de vocês, meus pais. Então, que o jovem consiga ser um rebelde com causa e defenda as próprias convicções, mas com fraternidade, com amor, não esquecendo a posição dos pais na vida dele, não esquecendo que o melhor de tudo é a caridade, é a fraternidade. Caridade para com o outro é, no mínimo, eu entender o posicionamento do outro. Aproveitando, estendendo aqui para o Francisco, tem um outro aspecto, né? Vamos falar agora dos pais. Nós somos espíritas, então... para mim é fácil falar, porque a minha filha também é espírita, aliás, está lá na União Espírita agora. Mas e se fosse o oposto? Né? Os pais espíritas, as famílias espíritas, né? Elas devem incentivar essa liberdade do filho, por exemplo, desejar ter uma convicção diferente, frequentar a igreja evangélica ou a igreja católica. Como o pai deve conduzir essa situação? Um pai que é espírita, que estuda, que conhece a doutrina, que sabe os benefícios que a doutrina pode trazer para o filho dele, como ele deve se conduzir? Olha, a minha opinião é a seguinte: o pai tem que desejar ver o filho bem, ver o filho feliz, ver o filho equilibrado, ver o filho de alguma maneira dando peso adequado às coisas da vida. Né? Então, o espírita, mais do que talvez qualquer um, deve ter a maior responsabilidade de compreender essas escolhas do filho, desde que ele esteja, sim, caminhando pelo bem, procurando conhecer as leis do universo, se afinar, se encontrar, né, buscando fazer o bem. Esse é o dever do pai, estar ali vigilante para essas questões, procurando orientá-lo. A pergunta realmente é uma pergunta contundente, essa pergunta número um aí, eu estava falando até antes de começar o programa, uma pergunta polêmica, e que eu acho que o Serginho respondeu de maneira completa, porque quando o Serginho falou assim, não dá para conciliar, quer dizer, o que, que o jovem deve olhar nessa hora? É a busca do respeito e do diálogo. Se de fato aquilo é importante para ele, e ainda não está tendo ainda a compreensão dos pais, cabe a ele demonstrar com mais maturidade que aquilo de fato é importante para o seu equilíbrio. Então realmente é uma busca de uma conciliação, de um meio termo, através do diálogo, do entendimento, no sentido de que se realmente é uma família que se ama, quer que todos estejam bem, seja em qualquer situação. Agora, a pergunta do Wilson, né, complementar, em relação a um pai espírita com filhos em outras doutrinas, é o que eu falei, quer dizer, aquele filho está bem, ele está buscando, nossa, agradeça. Eu diria agradeça. Mas porque cada um tem um tempo. Cada né? um tem um tempo para amadurecer. E é o que eu estava falando. Quer dizer, cada um vai ter um estágio, mas desde que ele esteja buscando esse caminho, é isso que interessa. É. Né? O único caminho que eu acho que deve ser combatido com muito rigor, né, é o caminho da ignorância completa. Né? Sim, claro. Do jovem que é totalmente alienado, que não busca nenhuma resposta, que não faz nenhuma indagação. Bom, aí no caso é uma omissão dos pais. Aí é omissão dos pais, que na verdade é um dever dos pais reconduzi-los, ou melhor, entre aspas, religá-los, né? Religá-los com a sua origem, né? Com a sua própria essência, com a sua própria natureza, deixando claro a eles que eles são, em primeiro lugar, espíritos, filhos de Deus. A maneira como esses filhos vão se religar, obviamente, isso tem que ser deixado com um pouco mais de liberdade a eles e autonomia a eles. Mas é dever dos pais, sim, como você falou, Wilson. Caso contrário, é omissão dos pais. E veja esse exemplo que eu coloquei, que o menino não estava seguindo a filosofia dos pais. E ele se entregou ao vício. Vício, é. Um mau hábito. Como que eu combato um mau hábito? Colocando bons hábitos. Um bom hábito, né? E eu vou além, eu conversei com a mãe do menino. Ela, a meu convite, foi até a Casa Espírita, conhecer a Casa Espírita. Ela viu o lugar, né? Ela viu aonde nós estávamos. E ela viu o grande amor, o grande carinho que nós estávamos querendo dedicar. Infelizmente, a convicção foi mais forte do que o amor ao filho. Sérgio, e aquela afirmação que a gente já ouviu, né? Meu filho, quando ele tiver a idade, ele escolhe. Com relação à religião, eu deixo ele livre. Quando ele puder escolher, aí ele escolhe o caminho que ele vai tomar. A gente já tem ouvido isso algumas vezes. E o problema é você não encenar o pilar básico, né? Eu tenho usado esse argumento. a abolição da escravatura. Vou ter que extrapolar, voltar lá atrás para a gente poder comentar. A abolição da escravatura foi uma coisa boa ou foi uma coisa ruim? E eu coloco a seguinte resposta, até para a gente não delongar aqui. Ela foi ruim para quem estava escravo naquele momento. Por quê? Porque foi da noite para o dia, você não vai mais ser meu escravo, tá bom, então sai da minha casa. Exatamente. Uma pessoa que não tinha estrutura para poder lidar sozinho, muitas vezes nem conhecia a cidade, o país, os costumes e tudo mais. Não tinha crédito, não tinha nada para poder se manter. Se autossustentar. Se autossustentar. Foi fundamental para as próximas gerações. É incontestável. Indiscutível. Mas em primeira instância, para aquele que estava em cativeiro, estava escravo, foi um problema sério que aconteceu. Isso não é o quê, é como. Como, né? Como é feito. E a proposta, assim, é uma coisa boa que tem que ser feita com muito cuidado. Da maneira mais adequada. Da maneira correta. Eu dei a estrutura básica do evangelho, do amor, do respeito ao próximo, aí eu vou dar condição para o meu filho escolher. Até tempo, de maneira, né? Acertada. Exatamente. Agora, quando eu simplesmente faço como Zeca Pagodinho, deixo a vida me levar, né? Ou deixo a vida levar o meu filho para que ele escolha, e abdico, e a gente sabe que o Espiritismo coloca isso de maneira clara, abdico do dever de educar, de dar as bases, de dar os preceitos corretos para depois sim ele optar por uma agremiação ou outra, por uma instituição ou outra, mas a base tem que ser passada para os pais. Entendo. Francisco, e o ateísmo? A gente está falando aqui sempre nesta ou naquela religião, né? Alternando ali entre igreja católica, evangélica, desta ou daquela denominação, espírito, budismo, né? O islã, mas e o ateu? Como o pai se depara com essa questão do filho que se afirma ateu? Eu sou ateu. Eu acho que não sai muito daquilo que nós já comentamos, Wilson. Ou seja, não deixa de ser também não mais do que uma outra fase, né, de conhecimento desse espírito, de que ele precisa talvez vivenciar, amadurecer, experimentar com suas próprias provas. Estávamos até lendo um trecho de Kardec terça-feira, e Kardec deixa muito claro, né, que a não convicção da existência da espiritualidade por alguns é uma prova, aliás é uma prova muito difícil, né? Já é difícil para nós, né, vivermos essa existência já com a nossa consciência de que existe uma espiritualidade conosco, um Deus que nos protege, que nos ama, não é fácil. Agora imagina para aquele que ainda não acredita, deve ser muito difícil. Então, eu acho que não sai muito daquilo que a gente conversou, no sentido de que ser é uma fase, é um estágio, e cabe a nós compreensão, paciência, tolerância, para que ele possa, logicamente, superar essa fase, passar para uma próxima fase, em função das suas próprias experiências e convicções. Eu entendo o seguinte, que esse que é ateu, na medida em que ele vai construindo as suas convicções a partir do seu raciocínio lógico, ele, certamente, isso Kardec já confirma, será um crente, né, na existência de Deus, com muito mais segurança, com muito mais propriedade. Então, é uma fase. Né? Posso ser um mesmo, porque tem alguns ateus que são filantropos, né? E tantos sem religiosos dúvida. Que são misantropos. Estão, né? Fazendo bem, estão fazendo bem. E você sabe que... Pô, vou ser um pouco provocador aqui, porque eu acho que o ateu é um rebelde. Sim. Talvez um rebelde que ainda não descobriu a própria causa. Sem dúvida. Se ele escolheu... momento até importante, porque é um momento de muito questionamento. Isso. É um momento importante, né? Que ele está questionando, está perguntando. Isso, e o Emmanuel coloca que o apático é pior do Exato. Que o rebelde. Né? O rebelde, ele está buscando, ele tem uma energia motriz... Está sempre questionando. Questionador, né? Uma energia motriz, direciona essa energia para algum lugar, e aí você vai ver. Né, o que a truculência das ações dele pode trazer. Então é um rebelde, vamos dar causa para esses rebeldes aí. Meus amigos, estamos chegando ao final, transmitido todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Difusora M650 de Piracicaba, e todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã, pela Rádio Brasil AM690 de Santa Bárbara do Oeste. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. Portanto, já são mais de 17 anos levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes Alain Diniz Souza, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, aqui com a gente na noite de hoje, Geraldo de Tarso, Jefferson Godoy, Luiz Pessoa Guimarães, Sérgio Aguiar, aqui com a gente também, e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos pela companhia, pela generosidade e desejando a todos uma excelente semana, uma semana leve, uma semana cheia de luz, cheia de lições e de muito boa vontade para aprender essas lições. Eu passo aqui as últimas palavras para o Francisco Mourão e peço para o Sérgio para fazer a nossa prece de encerramento. Apenas agradecer por mais essa oportunidade, dar boa noite a todos, que fiquem realmente todos na paz de Jesus e que, como o Wilson falou, que tenhamos sempre muita paz no coração e uma semana de muito trabalho e de muita alegria. Nosso agradecimento primeiramente a Deus e a Jesus, esse nosso Mestre Maior, que tanto nos auxiliou. E eu peço que nesse instante nós nos coloquemos. Quem está ouvindo o rádio agora, feche os olhos, se possível, e se coloca no seguinte quadro, no seguinte ambiente. Você se sentindo como uma criança às margens do Rio Jordão, à vista ao longe, Jesus. E Jesus vem caminhando, e como uma criança inocente, desprovida de preconceitos e preconcepções e crenças que lhe atrapalham, sai correndo em direção a ele e pula nos seus braços. Você olha para o rosto dele, e o rosto dele tem uma luz tão maravilhosa, um olhar mais lindo que parece um céu num dia de sol, um sorriso e os braços abertos, um olhar que não julga, que não condena, mas um olhar que acolhe. E ele te embala em seus braços e ele faz você se a perceber da sua própria importância. Você sorri e, como filho que está nos braços da mãe, você se aconchega e você permite que ele passe esse grande amor que ele tem para você. Nesse instante, não existem mais problemas. Nesse instante, as preocupações vão embora, desaparecem. E nesse instante você pode encontrar de novo a felicidade. Que nós possamos aproveitar esses momentos e, quem sabe, se renovar. Aproveite o programa de hoje. Renove as suas ideias, renove os seus conceitos. Se permita olhar para novas filosofias, se permita se aperceber, olhar à sua volta, observar o amor que está à sua volta. Que nós possamos deixar a cada dia que o outro possa nos tocar com a sua presença, com o seu amor. Que nós possamos a cada dia também tocar a todos aqueles que convivem conosco e que estão à nossa volta. Agradecemos então, uma vez mais, a Deus a oportunidade desse programa e a todos os ouvintes que nos concederam o privilégio de estar conosco. Que assim seja.